hoje eu tenho que andar ligado. A polícia no meu pé, na ficha eu tô marcado. Naquele tempo não tinha essa loucura, não tinha essa porra, não tinha essa fissura. Não conhecia o pó nem o crack, a galera é sangue bom, era só amizade. Na sala de aula, tudo gente fina. Tinha uma pá de mano e uma pá de mina. Aula de português, sempre a mesma merda. Professora, sermão, ideia abessa. Eu não gostava, tava viajando. Só aqui dentro eu fico pensando em cada palavra que eles me diziam, dando-me conselho e eu não ouvia. Eu achava tudo perca de tempo. Só aqui dentro eu fui percebendo que é bem melhor o estudo, do que a vida do outro lado do muro. Mas infelizmente passou é só lembrança. No meu coração o sentimento é de vingança. Agora infelizmente eu sou outro detento, escravo do sistema, mendigando, se fodendo. E da escola ficou só lembrança. No meu coração o sentimento é de vingança. Agora infelizmente sou outro detento, escravo do sistema, mendigando e se fudendo. Hoje em dia, aqui dentro da prisão, minha professora é o carcereiro, o cuzão. Tá pronto pra me bater e pronto pra me matar. Se eu vacilar, com certeza eu vou deitar. A galera que um dia já foi gente boa, hoje se mata entre si por pouca coisa. Lembrando daquele tempo que era muito bom, hoje fico pensando aqui dentro da prisão. Na hora do recreio bater bola com os irmãos. Hoje banho de sol, 100% atenção. Gente pra te fuder, tem a todo momento. Muita morte na noite, maluco eu já tô vendo. Lembrando daquele tempo, eu fico revoltado. Parei de estudar, hoje tô encarcerado. Gente pobre tá ligado, é só desespero. O mal rodeando a favela o tempo inteiro. Se não estudar, pro mano é sem futuro. Entra pro crime e acaba atrás do muro. Por isso, molecada, vamos estudar. Firme e forte com o estudo, é isso aí que vai firmar. Por isso, molecada, vamos estudar. Firme e forte com o estudo, é isso aí que vai firmar. E da escola ficou só lembrança. Meu coração, o sentimento é de vingança. Agora infelizmente sou outro detento, escravo do sistema, mendigando e se fudendo. Lembrança da escola, tá tudo gravado. Lembrança da quebrada, dos aliados, da minha família. Eu não subi mais, nunca vieram visitar. Eu fiquei pra trás, por falta do estudo. Entrei na porta errada, o crime me acolheu e me deu uma jaula. Numa cela onde cabem só quatro, na verdade tem 20. Tudo esmagado, cuzão aqui dentro passa mal. Vira mãe de cela e vive pagando um pau. Por falta de oportunidade, eu entrei. Não quero que aconteça o mesmo com vocês. Volte pro estudo, volte pra escola. Deixe de lado, craque, tira e cola. Não deixe sua vida ficar só na lembrança. Seja um exemplo para nossas crianças. Não se esqueça, viva dia após dia. Não se esqueça, é paz periferia. Não se esqueça, viva dia após dia. Não se esqueça, é paz periferia. E da escola ficou só lembrança. Meu coração, o sentimento é de vingança. Agora infelizmente sou outro detento, escravo do sistema, mendigando e se fudendo. E da escola ficou só lembranças. No meu coração, o sentimento é de vingança. Agora infelizmente sou outro detento,